Você pode ficar de pé nesse momento para a gente louvar o Senhor? sempre. Nossa canção. Nossa canção. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que posso desfazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Mais uma vez. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Adorar pelo que é. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. No calor desse lugar. preciso me derramar, dizer que sou grato.